Santo de Deus. Que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus. Que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Nossas guerras, Ele venceu.